Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 291. Hoje é dia 25 do mês de novembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite quente de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente aí pelo chat, se você estiver no YouTube, né, logado no YouTube, ou se você estiver no Facebook, aproveite ali, deixe o seu comentário, a sua pergunta, e nós vamos responder a sua pergunta ainda no ar. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso querido companheiro Rogério Azevedo, que vai ajudar-nos na reflexão do tema Espiritismo dentro do contexto religioso. A gente vai falar bastante aqui sobre o Espiritismo, sobre as outras religiões, sobre o que caracteriza o Espiritismo ou não como uma religião, o que nos diferencia das demais religiões. Então, daqui a pouquinho, a gente vai chamar o Rogério aqui para ele participar. Mas eu, enquanto isso, eu peço para vocês que estão no YouTube, que ainda não se inscreveram no canal da União Rádio Web, inscrevam, aliás, no canal da UZI, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, clique lá sobre o botão inscrever-se, inscreva-se no canal e marque também o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai receber um aviso aí no seu dispositivo, no seu computador, com 30 minutos de antecedência para você não perder nada. E também, se você está no Facebook, também, olha, compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que certamente precisam dos esclarecimentos que serão tratados nessa noite. Lembrando que o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido. Ele, com os seus ensinamentos, procura nos esclarecer sobre o funcionamento, a relação entre os acontecimentos, o mecanismo, né, do mundo ao nosso redor. Isso faz com que nós, percebendo a razão de todas as coisas, possamos ainda mais aumentar a nossa fé, possamos acreditar ainda mais em Deus. Muito bem, eu tenho agora a honra de convidar o nosso amigo Rogério Azevedo para participar da nossa conversa. Boa noite, meu amigo Rogério Azevedo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, o pessoal aí que nos acompanha mais uma vez com bastante alegria. Podemos estar aqui para fazer uma reflexão bastante legal para a nossa vida, avaliar um pouco essa bagagem interna que todos trazemos. E assim, com muita felicidade, que eu dou boa noite a todos aqui no momento agora. Muito bem, Rogério, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre espiritismo e religiões. Então, para a gente introduzir esse tema, é sempre bom a gente lembrar que espaço nós, espíritas, ocupamos dentro desse cenário. A última pesquisa aqui do Datafolha, no ano de 2019, pesquisa recente, portanto, indica que 50% do brasileiro é católico. 31% evangélico. Ainda existe uma hegemonia da Igreja Católica. Hegemonia. 10% é um número alto, declaram-se sem religião, não tem religião. 3% dos entrevistados declaram-se espíritas. E aí é muito interessante porque essa pesquisa separa realmente o espírita das demais religiões de origem africana, de matriz africana, como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, ou outras religiões afro-brasileiras, que aí totalizam 2%. Então, vamos lá, espírita 3%, religiões afro-brasileiras 2%. Outras geral aí, messiânicos, enfim, budistas, outras 2%. Declaram-se ateus 1% dos entrevistados. E judeus, da religião judaica, 0,3%. Então, uma parcela bem pequena. O que nós percebemos nesse quadro, não é, Rogério, é que prepondera, de certa forma, dentro dessas religiões, como o catolicismo e os evangélicos, que são religiões cristãs. São o evangelho, que é um dissidente, né, do catolicismo, do cristianismo, os protestantes, de uma maneira geral, que hoje são 31%, eles vêm crescendo muito no Brasil. Já os católicos, o número vem se reduzindo ao longo dos anos. Já foi 75%, 76% alguns anos atrás, em algumas pesquisas anteriores, e agora aí temos 50%. Então, com base nesse entendimento do cristianismo, eu queria perguntar, aqui o Espiritismo foi colocado como uma religião, mas como nós poderíamos, Rogério, interpretar, na acepção da palavra religião, o Espiritismo? Porque assim, Kardec considerava que a religião seria uma consequência da filosofia espírita. Como nós podemos responder essa pergunta de uma maneira simples? O Espiritismo é uma religião? Wilson, nós não, com relação a essa pergunta sua, nós não temos uma única resposta. Ela pode ser uma religião se nós tomarmos como acepção da palavra o conceito da própria palavra que nós entendemos da língua portuguesa, religião, que vem de religação. É a religação que todos nós, como criaturas, procuramos com o divino, com a divindade, com aquilo que nos torna com um entendimento do que seria criatura-criador, estabelecendo essa ligação. Nesse conceito, poderia ser entendido como religião. Porém, entendermos todos nós que o Espiritismo não tem um sacerdócio organizado hierarquicamente, não possui pessoas que estabelecem como trabalho da sua vida uma função religiosa no Espiritismo, já que todos nós, como espíritas, que às vezes dedicamos as nossas horas de descanso ao exercício dessa religiosidade ou do trabalho dentro disso que nós entendemos como essa religião, então eu diria que poderia ser, sim, entendido como uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas. Porém, se tomarmos conta de que o Espiritismo tem como embasamento fundamental o entendimento de um conceito religioso por meio do raciocínio, por meio da racionalidade, por meio do entendimento que a criatura tem do que são as leis divinas, já que o Espiritismo ele tem como meta fundamental esclarecer a criatura com relação aos mecanismos em que todos nós estamos estabelecidos, como conceitos relacionados à ação e reação, conceitos relacionados à pluralidade dos mundos habitáveis, à reencarnação. Então, eu diria que nós poderíamos aprofundar, na verdade, esse entendimento, Wilson, porque a resposta poderia ser sim e não. Não por ser uma ciência filosófica com consequências religiosas, e ao mesmo tempo poderíamos responder que sim, porque estabelece um conceito de entendimento que a criatura traz para a sua vida para se religar com a divindade. Muito interessante a sua resposta, e você sabe que assim, o meu papel, às vezes, é confundir as coisas para a gente poder se aprofundar mais ainda no nosso entendimento, né? Confundir no sentido de sempre direcionar um olhar crítico para as coisas. Sim. O termo religare, né, que origina a palavra religião, que seria religar, é um termo que faz muito sentido em determinado aspecto. No entanto, quando nós passamos a entender Deus como onipresente, isto é, Deus como estando em todos os lugares, inclusive e sobretudo dentro de cada criatura, o conceito de religar é como se nós estivéssemos desligados dele, né? Talvez pudesse haver uma palavra melhor para descrever isso, porque ele está ao nosso lado, mas a gente não o ouve, né? Então eu acho que realmente perceber Deus, né, a percepção, a sensibilidade da existência desse Criador é o objetivo da religião. E é interessante quando você fala sobre isso, que a religião geralmente é interpretada como um conjunto de práticas, como você disse, e de dogmas, né, de verdades que não podem ser discutidas. Então, para você fazer parte desta ou daquela religião, você tem que acreditar em em determinadas verdades que são absolutas, que são indiscutíveis. Incontestáveis. E isso o Espiritismo não é. Quando você fala que o Espiritismo é uma filosofia, a gente entende que o objetivo da filosofia é justamente observar o mundo, os acontecimentos, tanto do mundo natural quanto do mundo relacional, e com um olhar de entendimento, de tentar entender por que as coisas são como são. Não simplesmente elas são como são porque tem que ser assim, mas por que tem que ser assim? Então, o Espiritismo, ele é contestador. Ele contesta, ele critica a realidade, né, o status quo, a opinião comum. Ele sai desse patamar. E quando você diz que o Espiritismo é ciência, é porque ele faz isso com base no método científico de observação. Então, a ciência, assim, para aqueles que dizem que o Espiritismo não é uma ciência, a gente pode argumentar que a sociologia também é uma ciência que utiliza de um método e que também o objeto da sociologia também não é um objeto inerme, né? Isso é que você pode medir, dimensionar ou pesar, observar. O objeto da sociologia também são as dinâmicas sociais, são as pessoas. Nem sempre elas respondem como a gente acha que elas deviam responder. Sim. No Espiritismo também, os espíritos nem sempre respondem como a gente quer que eles respondam, ou no momento que a gente quer que eles respondam. Diferente de medir uma tensão elétrica, não é? Você coloca ali uma tensão, vai medir uma corrente, vai dar sempre o mesmo valor, você tem as grandezas, são iguais. Agora, espíritos são inteligências, eles fazem o que querem, a hora que eles querem. Sim. Então, mas não é por isso que deixa de ser ciência. E, sobretudo, pelo método que Kardec utiliza, que é o método da universalidade, concordância nos ensinamentos dos espíritos. Então, não é porque um espírito veio e disse uma determinada coisa, que aquilo passa a ser uma verdade absoluta para a gente. E sabe, Wilson, até com esse comentário seu, é justamente o oposto do nosso entendimento do senso comum. Porque sim, aquele que chega na casa espírita, se ouviu qualquer coisa de qualquer espírito, é uma verdade absoluta. Mas isso, se você perguntar para essa pessoa, então saia na rua e faça uma pergunta para alguém desconhecido que você nunca viu na vida e pergunte algo para ele sobre o que você quiser perguntar. E a gente duvida até a morte, mesmo que seja até a verdade, né? Exatamente, exatamente. Então, um espírito nada mais é do que uma pessoa que vivia aqui até poucos dias atrás, possivelmente, que não usa mais um corpo só, né? Mas a inteligência é a mesma. Ninguém fica sábio porque se torna espírito. Exatamente. Né? Então, é muito interessante essa percepção do Espiritismo como ciência. Mas é essa ciência de observação que vai trazer para a gente algum conhecimento a respeito das coisas e que esse conhecimento nos dá a compreensão do porquê as coisas são como são. E essa compreensão é que faz a gente se aproximar de Deus e aumentar essa nossa sensibilidade desse Deus que já está junto de nós, mas que a gente não percebe. É difícil para uma pessoa acreditar num Deus, por exemplo, quando vê uma criança nascendo com um defeito, uma limitação física severa. Ela vai pensar, poxa, mas por que isso está acontecendo? Aí talvez alguma religião possa explicar, isso tem relação com o nosso pecado original, né? Com alguém que pecou lá atrás. Aí a gente vai pensar, poxa, mas o que essa criança fez? Ela não está nem sabendo disso. Nós ainda podemos ouvir dessas religiões, que são as mais tradicionais, segredos da divindade, ou segredos de Deus, ou o insondável, né? E a gente apenas aceita um negócio que para a gente parece inconcebível. Não é? Pois é. Olha, baseado no seu comentário, a gente vai seguir com o que Kardec vai afirmar depois. Olha a segurança que Kardec tinha do método que ele utilizava. Ele vai dizer que se um dia a ciência, qualquer outra ciência, vier a negar alguma coisa que o Espiritismo acredite, né, tenha postulado, que é para a gente ficar com a ciência. Então, veja o dinamismo dessa ciência, que só uma ciência evolui. Uma religião dogmática se mantém a mesma e morre, Rogério. Vamos lembrar, por exemplo, dos egípcios. Você vê alguém hoje cultuando Osíris, Ra? Não existe, né? Acabou a religião. Você vê alguém aí produzindo múmias hoje em dia? Né? Não vê. Por quê? Morreu aquela religião. Porque aquele conjunto de crenças que não evoluíram não atendia mais a uma sociedade que evoluía. Então, Kardec já sabia disso e ele entendia que o espiritismo precisaria evoluir ao lado, junto com a ciência. Isso é magnífico para a gente entender, né? Agora, tem um outro ponto nevrálgico nessa questão. Então, nós sabemos, pela sua resposta, que o espiritismo tem uma consequência religiosa porque nos aproxima de Deus pelo entendimento. Então, compreendendo as coisas, por que são como são, como você falou, a lei de ação e reação, né, ou de causa e efeito, né, melhor colocando, você consegue entender Deus e amar Deus e respeitar Deus. Como você ama alguém que você não entende? Você, no máximo, pode ter medo de Deus, né? Aquela história de, ah, eu sou temente a Deus. E a gente teme alguma coisa, por quê que a gente teme alguma coisa? Em benefício próprio, né? Para se proteger? Ah, eu vou acreditar porque vai que. Né? Vai que Deus Vai fique bravo, que. né? Vai que Pois é. Vai que acontece alguma coisa comigo, então eu vou, né? Fazer o quê? Exato. Não é porque você Eu sou respeita e espírita, né? Mas compreende. vai que. Eu sou espírita, vai que, né? Mas aí, como eu disse, tem um outro ponto nevrálgico, e existe uma discussão de uma vertente que considera o espiritismo como cristão e outros que não. Agora, e outros que dizem que o Espiritismo, por exemplo, prega um neocristianismo. Apesar de muitos também dizerem que o Espiritismo tenta resgatar o cristianismo primitivo. Olha que confusão. Uns dizem que é cristão, outros dizem que não é cristão. Uns dizem que é neocristianismo, isto é, que é uma nova interpretação do cristianismo. E outros dizem que ele quer resgatar o cristianismo primitivo, lá do início dos tempos. Como a gente pode entender a relação do Espiritismo com o Cristo, com Jesus? Olha, Wilson, independente desse monte de palavras aí que você falou, a verdade, no final das contas, é uma só, né? Independente do rótulo com que cada um de nós coloque o nome naquilo que nós professamos ou tentamos seguir, no final das contas, o que interessará é o entendimento de toda e qualquer religião é professar a lei do amor. E ponto. Claro que Jesus foi aquele que sintetizou com a maior maestria, por ser o amor puro que foi encarnado aqui na Terra, como o ser mais perfeito que Deus nos deixou como modelo e guia, como aquele ser a que cada um de nós necessita de se espelhar para tentar entender qual é o significado de agir na vida de uma maneira amorosa. Só que uma maneira amorosa no significado moral de se portar na vida. E vejamos, se a gente se fizer a pergunta, poxa vida, como você deve se portar? Se cada um de nós se responder, eu me portarei com o outro da mesma maneira que eu espero que o outro se porte comigo. Ponto final. É claro que a codificação espírita, ela é embasada no cristianismo, e permita-me sintetizar nessa única palavra, né? Porque para mim torna-se muito claro. Porque o conceito moral de se viver cristamente, e quando cada um de nós pode observar o significado de uma palavra como essa, viver cristamente, abrange aspectos dentro da nossa vida que permeiam o nosso comportamento, que permeiam o nosso entendimento de como cada um de nós necessita de se portar na vida, como cada um de nós prepara a si próprio para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor hoje do que ontem, uma pessoa melhor amanhã do que hoje. E veja, o nosso objetivo é esse, porque o espiritismo em si, ele não é uma doutrina que promete o reino dos céus se a gente frequentar semanalmente. Ele não nos ameaça com o fogo do inferno se a gente não frequentar também, ou se não fizer algumas coisas. Mas é uma doutrina que nos dá uma certa liberdade de atuação e nos possibilita entender que aquilo que a gente fizer bem feito vai ter uma consequência legal dentro da nossa vida. E quando eu falo nossa vida, vamos alargar o nosso entendimento, porque não pode não ser somente a vida atual, podem ser várias vidas, porque às vezes a gente comete algum deslizão, pisa um pouco no tomate na vida atual e não consegue recolher esse molho que a gente espalhou numa tacada só, né? Porque às vezes Pois é. a besteira que a gente faz é muito grande. E aí a gente vem de vida em vida. E alguns de nós também, que talvez esteja até acompanhando, está pensando: poxa vida, mas como isso pode acontecer na minha vida? E não encontrar uma resposta na vida atual. Não conseguir identificar, por mais que tenha refletido, que tenha analisado a si próprio, e às vezes você tem uma pessoa do teu lado que é o seu calo, né? E todos os nossos problemas vêm por meio de pessoas, por meio de criaturas, porque é assim que a gente aprende. Nós somos criados dessa maneira, gostemos ou não, né? Às vezes a gente fica tão, e nós estamos falando de religião, nós ficamos tão revoltados com esse negócio de viver num mundo que é complicado, cheio de corrupção, político complicado para tudo quanto é lado. E aí a gente se sente com uma certa raiva e fala: poxa vida, eu vou virar budista e vou sumir do mundo. Vou ficar, vamos dizer, sabe aquela prática sem autoconversão, que a gente pode falar: poxa vida, me tornei budista, vou praticar os mantras, vou praticar a meditação. Mas em si não muda o seu comportamento em termos de paciência, de tolerância, de caridade. E alguns de nós faz isso, sem compreender que toda religião tem como fundamento principal a melhoria do indivíduo, né? A transformação moral que cada um de nós tem. Tanto que Kardec faz essa mesma pergunta para as entidades venerandas: qual a melhor religião? E a gente até espera que eles respondam: ah, o espiritismo. E na verdade, não. É a religião que mais homens de bem e mulheres de bem fizer. Ou seja, pessoas boas, pessoas com amorosidade, que exemplifiquem a sua vida no modo de viver. São espíritas, são católicos, são protestantes. Se forem pessoas amorosas, ótimo. As moradas do Pai podem ser atingidas por vários caminhos. E o bonito é, agora permita-me puxar um pouco a sardinha para nossa, para o espiritismo. O bonito, no final das contas, é compreender por meio da racionalidade, né? De uma maneira jovial, otimista. E aí a gente se torna até um pouco mais resignado, né? Por entender que talvez a dificuldade que a gente está passando tem relação com alguma coisa que fizemos. Porque se Deus é a amorosidade e a justiça, se eu acho que está injusto alguma coisa na minha vida, talvez a dificuldade seja no meu próprio entendimento e não na bondade de Deus, né? Muito bem, Rogério. Ficou bem claro. Você fez uma separação, uma distinção. Você colocou uma linha divisória muito importante. Você separou o Jesus do ensinamento moral do Jesus teológico. Então, a teologia, né? Os dogmas do cristianismo foram criados. Jesus não tomou nem conhecimento dele aqui, né? Não foi Jesus que fundou o cristianismo. Na verdade, o cristianismo vai surgir realmente com Paulo. E Paulo nem conheceu Jesus. Paulo foi transformado, mas foi Paulo o primeiro a escrever, né? Os primeiros escritos de que se tem notícia são de Paulo. O Evangelho de Marcos, depois, que é o primeiro evangelho, que está na ordem trocada, né? Na Bíblia vem primeiro Mateus, mas na verdade é Marcos, depois Lucas, e junto com Mateus, né? Mas as cartas de Paulo foram escritas antes do Evangelho de Marcos. Isto é, quando Marcos escreveu o seu Evangelho, as cartas de Paulo já existiam. Isto é, Paulo já falava aos gentios. Paulo já falava que aquele corpo doutrinário, o cristianismo, não era mais uma segregação dentro do judaísmo, mas era algo maior para todas as pessoas. E que o mais importante naquele para ser cristão, segundo Paulo, era amar. Paulo fala tanto sobre o amor, sobre a caridade, ainda que eu tivesse, né, o dom de profetizar, sem amor eu nada seria. Veja bem, o dom de profetizar. Então, com base nisso, você percebe que o cristianismo ele nasce com base na expressão moral de Jesus. Mas depois, lá por volta do século IV, ainda existiam, né, os arianos, que eram aqueles que acreditavam que Jesus era um enviado de Deus, como o próprio Jesus se apresentou, separando claramente, aquele é meu pai e eu sou o enviado, né, o mensageiro, o caminho para o pai. Havia os arianos, então, e havia uma outra vertente, que é aquela que acreditava que Jesus era Deus. Então, a partir daquele momento em que a igreja institui esses dogmas, né, a Santíssima Trindade, Jesus passa a ser Deus, uma figura, junto com o Espírito Santo e Deus, desse Criador Supremo, a partir desse momento, para ser cristão, você precisava comungar desses dogmas. Se você não acredita que Jesus é Deus, você não é cristão. Simples assim. E aqueles que defendem que o Espiritismo não é cristão defendem com base nesse entendimento. Ah, mas lá na igreja está dizendo que se eu não acreditar que Jesus é Deus, não é cristão. Então, segundo o entendimento deles, nós não somos cristãos. E eles estão errados? Não, não estão. Porque, de fato, baseado nesse entendimento, nós não somos cristãos. Agora, baseado no entendimento moral de Jesus, que está contido basicamente o cerne da doutrina de Jesus, está toda dentro das bem-aventuranças, ali do Evangelho de Mateus, no capítulo 4 em diante, né? Tudo que está ali é a parte central do Evangelho, né? Do ensino de Jesus. Para a gente ser cristão, basta viver aquilo, colocar aquilo em prática. E como você bem falou, Rogério, né? Sabiamente, não é colocar em prática lá num mosteiro, né, ou no alto de uma montanha, isolado. Por quê? Quem tira a paciência da gente, quem que é, Rogério? É outra pessoa. Rogério, o Dura está no meio da muvuca. O Dura está no meio da muvuca, está no meio das pessoas. Né? Quando a gente está muito cansado, a gente se afasta um pouco, mas você tem que voltar, porque é lá que você testa o verdadeiro cristão que você se julga ser, né? Que você se julga. E veja que maluquice, Wilson, porque nós somos muito complicados, né? Nós como criaturas humanas, porque nós nos dizemos, veja, entrando nesse conceito até que você falou, poxa vida, o que me define ser ou não cristão? É uma crença. Ah, eu acredito que Jesus é Deus, que tem o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, sei lá o quê. Peraí, só para complementar o seu raciocínio, tem mais uma. Para ser cristão também tem que acreditar na ressurreição. Isso é dogma. Isso. Jesus voltou em carne. Cara, olha, então, e pegando novamente esse gancho seu, e olha que coisa de maluco. Porque no meu raciocínio, raciocinemos todos nós estamos na ciência do século XXI, na era da informática, dos dados, da internet, todo mundo pode ter um conhecimento que nunca teve. Hoje o aprendizado de um ano é maior do que de 500 anos, de 1000 anos na era das trevas, da época medieval, em que nós não tínhamos a capacidade de absorver essa quantidade de conhecimento. E se falarmos em termos de ressurreição, como você puxou, Wilson, veja, no meu raciocínio, eu, um corpo orgânico, morro. Se eu morrer, essas partículas, o meu sangue, os meus ossos, meus cabelos, tudo vai se desintegrar, vai para a terra, o verme vai comer, alguém vai comer o verme, ou vai virar capim, o boi vai comer esse capim. Agora imaginemos todo esse sistema de trás para frente. Tem que trabalheira depois, danada. Exatamente. Nem uma trabalheira danada. Exatamente. Mas daí alguém aí está pensando, mas para Deus nada é impossível. É, esse e aí acabou a conversa. Exatamente. Acabou a conversa, porque num estalar de dedos está todo mundo de volta aqui, todo mundo que já existiu, todos, em todas as eras, desde Adão para cá, volta todo mundo. E vamos que vamos. Ainda assim, né, não, veja que a gente está colocando isso só como uma maneira da gente entender o Espiritismo dentro do conceito. Não há, você acabou de dizer que o espírito de verdade respondeu a Kardec. Qual é a melhor religião? Aquela que faz mais homens bons. Então, veja que em nenhum momento é uma crítica, muito pelo contrário, nosso profundo respeito aos irmãozinhos e irmãzinhas que acreditam nisso. Respeitamos profundamente e desejamos que continuem acreditando. Se você é um católico, seja um excelente católico. Seja um católico, aliás, agora vou fazer uma crítica, uma pequena crítica, né? Tem gente que se declara católico não praticante. O que, que é isso? Me diz, eu sou espírita não praticante? Sou cristão não praticante? Como que é isso? É uma das coisas que a gente tem uma dificuldade, né, cara? De entender, né? Por exemplo, eu sou católico, mas eu não pratico, não. Então, peraí, seja católico, acredite no dogma da sua igreja, seja bom, pratique a caridade, né? Participe da Eucaristia, né? Participe da comunidade católica. Se você é evangélico, seja um bom evangélico, fiel aos seus princípios. Você será uma pessoa boa, com certeza. Sim. Se você é um budista, seja um ótimo budista. Se você é ateu, seja um ótimo ateu. Porque a religião não tem relação com a moral. É. Existem excelentes ateus e existem espíritas, católicos, religiosos, canalhas. Então, não tem relação com a moral. É por isso que você resumiu muito bem. O que resume o cristão é a moral. Ponto final. Não é nenhum dogma. Né, esse cristianismo ou aquele cristianismo, as vertentes do cristianismo, né, que surgiram depois da separação, né? Então, esse é um entendimento muito importante. Agora, então, que entendemos o espiritismo como religião, entendemos o espírita como cristão, a gente falou um pouquinho até, eu introduzi o assunto intolerância religiosa. Você acha, Rogério, que a essa altura do campeonato existe no Brasil intolerância religiosa? Eu acho sim, Wilson. E assim, os espíritas, há meio século atrás, passavam por uma perseguição da religião, que era a religião dominante. Acontecia, porque espiritismo era coisa do demônio, e essas coisas que o pessoal acabava falando para estimular um sentimento de intolerância que vem de lá de trás, né? Nós, como criaturas humanas, nos atracamos por os mais diversos assuntos e crenças. E eu acho que onde mais tem gente maluca é na religião, cara. Para falar bem a verdade. E principalmente nas pessoas que têm um certo sentimento de religiosidade que leva ao extremismo. Nós podemos observar, claro, não entramos ainda para falar sobre o Brasil, mas também aqui temos. Poderíamos observar o que acontecia na Síria há 5 anos atrás e que ainda acontece. As guerras internas que destroçaram cidades. O Estado Islâmico, professando uma fé que tinha como ponto máximo a destruição do inimigo. E nenhuma religião, em sua essência, prega o ódio, né? E hoje, se nós observarmos algumas coisas que estão acontecendo nos morros do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, de facções criminosas que converteram-se a esse neopentecostalismo, nós podemos observar que hoje nós temos nos morros do Rio de Janeiro traficantes que ordenam que terreiros de Umbanda, religiões africanistas hoje tenham os seus locais de culto e de prática das suas crenças destruídos. Isso é uma perseguição que acontece hoje. E muitos de nós ainda espíritas nem nos pronunciamos com relação a isso. Nós que passamos pelo problema da perseguição, não digo nós agora aqui, mas nós, o universo espírita, algum tempo atrás, imaginemos o tempo de Chico, que ia para um programa de televisão que seria transmitido e era hostilizado, mesmo sendo a bondade em pessoa. E hoje, pegando até aquele gancho que você falou do IBGE, nós podemos observar que os autodeclarados espíritas, digo, pensando no espiritismo, em Kardec, eles são a faixa mais escolarizada. E também de maior renda, proporcionalmente, claro. Então, isso também nos leva a ter a possibilidade de termos um papel de consciência ou de chamar a atenção que coisas como essas que hoje acontecem no Rio de Janeiro também necessitam de ter uma posição firme de nós também, dos espíritas, que mesmo não sendo, nós não professando essas religiões de origem africanista, temos como papel fundamental o posicionamento como um ente da sociedade, como a compreensão de que aquelas pessoas que estão lá são pessoas iguais a nós, apenas com uma crença diferente. Sem dúvida. E é interessante o que você colocou. Eu vou até fazer um adendo aqui com um trecho de um texto do espírito André Luiz, que aparece lá na obra Opinião Espírita. É muito interessante. Ele fala, o nome do texto é Práticas Estranhas. Ele está falando da necessidade e do cuidado que o espírita precisa ter, muitas vezes, para preservar, né, a sua pureza doutrinária. E quando eu falo pureza doutrinária, eu me refiro não a algo dogmático, como eu já explicitei bem no início de minha fala, mas à simplicidade do espiritismo. Porque o espiritismo é uma doutrina, acima de tudo, simples, não é, Rogério? A gente tem ali o livro dos Espíritos, só ele, se a pessoa ler somente o livro dos Espíritos, ela vai entender toda a base do espiritismo, a base filosófica, a base científica, né, as comunicações, a parte mediúnica, a parte moral, as leis morais estão ali também no livro dos Espíritos, só lendo uma obra. Então, essa é a diferença do espiritismo para o espiritualismo, para determinadas religiões ou seitas místicas ou esotéricas. Basicamente, essa é a grande diferença. Porque uma seita mística, a palavra místico vem de mistério. Muitas coisas são ocultas, ocultismo, esoterismo, as coisas estão ocultas e só são reveladas para algumas poucas pessoas, os iniciados, as pessoas que alcançam um determinado grau dentro daquela hierarquia. Então, se alguém perguntar aqui, o Rogério, ele está aqui, ele é um expositor, então ele tem acesso a informações que todo o resto não tem. Isso não é verdade. Dentro do espiritismo, todo mundo sabe tudo, está tudo ali. Num livro só, você já sabe muita coisa. Mas nas cinco obras de Kardec, resume toda a doutrina com muita simplicidade. Então, dá para a pessoa se dobrar, né, ao estudo e conseguir entender tudo aquilo que ela precisa. E o problema é que, justamente pela simplicidade, muitas pessoas que estão dentro do espiritismo começam a se interessar por outras coisas que julgam interessantes, né, que julgam curiosas, e começa a querer trazer isso para o espiritismo. Uma vez um amigo falou penduricalhos, começa a trazer penduricalhos, né? Ornamentos, né? Ornamentação, decoração para o espiritismo. E o espiritismo não precisa de decoração, como o cristianismo primitivo também não precisa de decoração, era algo muito simples. E esse texto, eu vou ler só um trechinho dele, tá? André Luiz começa dizendo o seguinte, olha, muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do espiritismo. E aí ele vai dando, Rogério, vários exemplos, né, da natureza sobre esse assunto. Ele diz, por exemplo, não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos, no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. E ele conclui lá embaixo, o texto é longo, mas só estou lendo um trechinho, né? Na doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem, mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo a fim de que podemos estar certos. Isso é, com o objetivo de tentar ser tudo, você acaba não sendo nada, né? Eu queria que você comentasse isso, sobre o perigo dessas práticas estranhas dentro do Espiritismo. Você sabe, Wilson, eu meditei bastante com relação às religiões em si, né? Porque eu acho que a criatura, ela sente um desejo inato de se religar a Deus. É algo que nós poderíamos acompanhar até naqueles primeiros, aquelas primeiras demonstrações artísticas daquelas criaturas conhecidas como os homens da caverna, que, por meio da pintura ou da sua expressão rupestre, deixavam para nós hoje uma informação de que eles criam em algo, no divino, que podia ser o raio, que no seu entendimento naquela época era alguma outra coisa. Depois nós fomos evoluindo, passamos pelo, como você disse, as sociedades, por exemplo, as egípcias, que criam também, ou, evidentemente, nós tivemos aqueles que seriam as divindades encarnadas, né, conhecidas como os faraós, que eram cultuados também como os deuses, e à medida que nós fomos evoluindo como sociedade, passamos também a evoluir no nosso conceito de compreensão do que seria o divino. Mas veja, a dificuldade de toda religião, ou, se puder falar assim, o problema de toda religião, e digo isso que acontece até no meio espírita, são as pessoas. São as pessoas com a sua forma de ver o mundo tentar adaptar ou colocar esse ensinamento dentro daquilo que se encaixa no que ela acha que é conveniente. E dentro, nós estamos falando, por exemplo, do Espiritismo. E quantas casas nós não frequentamos e não observamos que trazem conceitos que são conceitos, por exemplo, da confecção de um altar. Uma imagem que para nós, na essência e no conceito, não tem significado algum, né? Mas a gente entra no centro espírita, e é claro que a gente não fala nomes, porque não tem sentido falar isso. Mas para nós avaliarmos cada um de nós. Nós entramos lá e tem a foto do fundador na porta do centro. Você fala, poxa vida, né? Tá ótimo, tudo bem, foi uma pessoa que contribuiu para que pudesse concretizar uma ideia, somos muito respeitosos com relação a isso, mas nós deixamos as nossas práticas serem permeadas por conceitos que, dentro do próprio Espiritismo, não têm mais esse mesmo significado. Então, eu diria que essa confusão que nós estávamos falando, Wilson, é devido à confusão das próprias pessoas. E nós, veja, nós não somos perfeitos, todos nós. E todos nós estamos aprendendo com nossos erros, com nossas dificuldades, com aquilo que a gente está tentando acertar. E o bom de tudo é poder ter uma obra, como o Livro dos Espíritos e a codificação em si, completa, que nos oriente para que nós possamos olhar dentro do nosso interior e observar aquilo que está de acordo com o que seria ser espírita, professar o Espiritismo, abraçar o Espiritismo como uma doutrina de se viver melhor e até tentar divulgá-lo de uma maneira pura e simples. Só que, olha como é difícil. Como você mesmo disse, o Espiritismo é muito simples. E é mesmo. Ele sintetiza o resumo da sua obra, se nós fizermos um entendimento simples, entre você, construtor da sua própria vida, do seu futuro. Só que quantos de nós quer ter a liberdade de saber que os caminhos que necessitam de ser trilhados é você que vai escolher? Dá até medo. Dá até medo de ter essa liberdade, porque nós não sabemos nem escolher as coisas simples da vida, quanto mais escolher o que vamos fazer cada um de nós com a vida que temos, principalmente cercado de pessoas atrapalhadas, com dificuldades, pessoas que nós saímos do sério muito facilmente, porque também nós não nos entendemos, nós não temos um equilíbrio, então é muito difícil de trazermos esse entendimento e trazer essas ideias, esses penduricalhos, como você mesmo disse, que são práticas religiosas dentro da casa espírita, é uma consequência dessa nossa confusão. Porque nós gostaríamos de continuar vivendo nesse conceito e a gente traz para dentro do espiritismo. Vejamos, ache... Exemplo prático, Wilson. Ache a palavra cromoterapia dentro da obra de Kardec. Não existe. Ache, é muito nobre, é uma maravilha, mas não é um espírita. É uma prática que ajuda muitas pessoas, que faz bem. Só que não, é uma prática que está dentro da codificação. Olha, você foi muito claro, né? Funciona a cromoterapia? Sim, provavelmente funciona. Não sou especialista, mas provavelmente funciona. Beneficia muitas pessoas. Mas não é espírita. Terapia de cristais lá, cristalterapia, né? Funciona? Sim, beneficia muitas pessoas, mas não é espírita. Ah, mas o fulano gosta de pirâmide, porque pirâmide tem uma energia, é um centro de força, funciona. Beneficia muitas pessoas, provavelmente funciona para alguns, para outros não. Permita-me um adendo, Wilson, das pirâmides. Se pirâmide, permita-me discordar, porque se pirâmide funcionasse, olhe para o Egito hoje, cara, e lá estão as originais, viu? Pois é. E aí uma coisa que pode incomodar muitas pessoas, astrologia não é espiritismo. É. Astrologia não é espiritismo. O espiritismo não tem nenhuma relação com astrologia. Astrologia não é nenhuma ciência. Não estou criticando. Pode funcionar para muitas pessoas? Talvez, mas não tem relação com o espiritismo. Então não adianta trazer signo para dentro do espiritismo, porque não é espírita. Você pode gostar, mas não dentro do espiritismo. Você pode ler na sua casa, acompanhar, fazer, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. É essa preservação que André Luiz fala nesse texto. E agora eu vou ser um pouco mais polêmico, né? Até mesmo o passe, né? Porque a gente tem certos atavismos. O passe é uma ação simples. O passe é uma transmissão de fluidos que o médium passista oferece. Olha, ele faz uma prece e fala, olha, senhor, eu dou o melhor que eu tenho. Aproveite o melhor que eu tenho, eu ofereço para poder ajudar quem está precisando, essa pessoa que está aqui na frente. Aí o passista pode estar com a mão sobre a cabeça da pessoa, pode estar atrás, pode estar na frente, ele pode estar a 1 metro de distância, ele pode estar de costa, o passista pode estar com a mão cruzada, ele pode estar de olho aberto, de olho fechado, não vem ao caso. Se ele estiver concentrado, é o que basta para que ele ofereça aquilo e para que o espírito que está ali presente possa recolher aquele material que ele está oferecendo, né, que possa... produzir a partir desse material aquilo que vai ser irradiado sobre aquele que está sendo atendido. Agora, dentro da prática do passe, a gente encontra alguns trejeitos absurdos, sons, estalos de dedos, né? Dancinhas, né? Passinho para frente, para trás. Isso faz tipo parte da nossa forma de entender, né, Wilson? Porque nós vemos até as pessoas. Você pode ter uma pessoa que tenha a amorosidade pura dentro do coração, com intenção de doação daquilo que ele tem de melhor, para que a pessoa se sinta melhor e receba aquilo, dentro do conceito da transmissão da bioenergia, do passe, e ter um movimento muito discreto, quase parado, ou mesmo parado. Mas se você tiver ao lado dele, uma pessoa que faz e acontece, vai, as próprias pessoas já têm um entendimento de que aquele passe é forte, aquele é bom. Então, esse é o problema. Aí, esse médium passista que utiliza dessas práticas acaba se destacando. E na verdade, o que parece é que é isso que ele deseja. Né? Ele não quer sumir no meio dos outros. Porque se a gente, aquele que é humilde, ele não quer nem aparecer. Ele vai quietinho ali, ele faz o trabalho e muitas vezes é aquele que mais doa. Sim. É aquele que mais tem a oferecer. E aquele que faz um monte de barulho, na verdade, não tem nada, às vezes, para oferecer. Tá bom, muito pouco. Né? Então, essas práticas que a gente tem que cuidar para manter a simplicidade do entendimento espírita, para que o espiritismo não se perca. Porque, olha, eu falei sobre tantas religiões, não é? Então, para que nós não nos percamos entre as outras religiões e que nos mantenhamos simples e puros, baseado naquilo que Kardec nos apresentou. E trazendo isso também, Rogério, eu queria que você comentasse, que tem a ver com esse assunto agora, das heranças católicas, né? Tem muita gente aqui no Brasil que se considera catopírita, ou espiritólico, se você preferir, né? Ou protestampírita, também tem, mas... Poderíamos fazer inúmeras combinações. Sem dúvida, porque nós temos, é natural, tá, gente? E é bom que seja assim. É natural que nós tenhamos pessoas que são católicas, que também frequentam o Espiritismo, porque passam a conhecer, se identificam, se interessam. Então, o Espiritismo, nesse ponto, ele não é uma religião. Você não precisa se batizar, abrir mão de todo o resto da tua vida, né, para poder... Não, se você quiser frequentar aqui, você tem que esquecer aquilo lá, você tem que acreditar nesse código aqui, e agora você é espírita. A gente já viu que não é assim. Você pode ser católico e frequentar uma casa espírita. Você pode ser budista e frequentar uma casa espírita. Você pode ser um bandista. Você pode ser ateu e frequentar uma casa espírita, até se você quiser, pela discussão filosófica. Você pode fazer isso. Não tem problema. Agora, o problema é quando determinadas práticas dessas religiões acabam sendo introduzidas dentro do Espiritismo. Né? Por exemplo, o culto mariano. O culto mariano é uma coisa que foi trazida para dentro do Espiritismo em muitos lugares, com mais força do que outros, e às vezes se perde no entendimento de quem é Maria, de fato, do que ela representa para o Espiritismo, né? Que espírito que é esse, que papel ela desempenha. Muitas vezes se perde e se fixa somente no culto mariano, na prece mariana, né? Sem que se entenda realmente como se opera dentro do Espiritismo a ação daquele espírito, que é um espírito elevadíssimo, nós sabemos. Né? Esse é um exemplo que eu dou. Um outro exemplo que eu dou é uma similaridade com a questão dos santos. Você tem vários santos na Igreja Católica que são os intermediários, que fazem uma intermediação dos seus pedidos até Jesus ou até o Criador diretamente. Então, no Espiritismo, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas evocando determinados nomes. Você falou ali do fundador. Às vezes tem o nome de um honorado. Bezerra de Menezes fundador. É um dos exemplos máximos. Mais citados. Você tem que chamar Bezerra de Menezes em todo o trabalho que você vai fazer, em toda a aplicação de paz. Você precisa citar o nome dele como se ele fosse um intermediário? Não precisa, porque, na verdade, não é só o Bezerra que estará lá. São milhões de trabalhadores no plano espiritual, possivelmente de equipes coordenadas pelo Bezerra de Menezes ou por outros espíritos, mas essa prática de você ter um espírito da sua afeição para você se apegar a ele, lembra do apego que se tem aos santos. Né? E que cuidado se deve ter com relação a isso, Rogério? Wilson, eu acho que tudo é uma questão de conscientização da criatura humana. Porque, primeiro, veja... Talvez o que seja fundamental no nosso comportamento, no nosso entendimento, é a carga de amorosidade que cada um de nós coloca naquilo que empenha como serviço do bem. Isso é um pré-requisito essencial para a gente começar a fazer algo. É claro que a segunda asa, se a gente pensar em termos do Emmanuel, que nos disse que as duas asas que cada um de nós necessita de desenvolver, uma é a da amorosidade, do sentimento, e a segunda é do estudo, da compreensão, do crescimento interno que cada um de nós tem por meio da maturidade que a gente vai adquirindo, refletindo, estudando, entrando num processo de maturação disso que internamente, dessas informações, para que a gente possa avaliar o que tem sentido ou não. Né? É claro que nem todo mundo tem a disposição de falar, poxa vida, vou estudar. Pegue no próprio meio espírita. Quem que pega o livro dos médiuns para estudar? Nossa, mas é um livro tão grosso, com tanta letra miúda, complicado. Quantos espíritas leram a codificação toda? E aí façamos a segunda pergunta. E a Revista Espírita? 12 obras lá, mais ou menos com uma média de 600 páginas. Cada uma delas, pelo amor de Deus, eu durmo. O obsessor me pega. E aí a gente toma uma postura que seria aquela de abrir o evangelho ao acaso. E vai ficando tanto ao acaso, e não é um problema pegar o acaso, mas sim, por que nós não nos perguntamos por que não pegar uma obra como essa e ler de cabo a rabo, de ponta a ponta, avaliando, refletindo, para que a gente possa fazer paralelos com aquilo que a gente está fazendo, para ver se tem sentido, né? Da maneira que você está questionando, né, desses penduricalhos e dessas posturas que nós trazemos, são mais ou menos aquilo que a gente diz: poxa vida, eu nasci numa família assim, eu sempre aprendi assim. E aí parece que a gente está tão acostumado a viver assim e nunca se questionou. E parece até que o questionamento é uma coisa meio pecaminosa, né? Uma afronta aos antepassados que disseram que tinha que fazer dessa maneira, que a gente, na nossa forma de viver, de interpretar o mundo, ainda se comporta dessa maneira. E é tão complicado porque daí nós vamos começando a permear conceitos da psicologia humana, do comportamento, da forma de ver o mundo que perpassam pelo fundamento de como a pessoa cresceu, o que ela aprendeu, e inclusive como ela viveu em todas as outras vidas em que ela estava, que faz parte do ser. E veja, desconstruir-se, já que esse é o objetivo de todos nós, é talvez a maior dificuldade que a gente tem. Utilizemos um exemplo prático para a gente se observar. Paulo, um dos maiores conversores do cristianismo em uma vida só. Era um cara bonitão, musculoso, que andava de biga, esportista, que falava o grego fluentemente, que na época era o inglês, tinha educação, era um representante da casta religiosa da época, do judaísmo. Era tudo de bom. Saulo ainda, né? Agora imagine aquele cara que era o cara se desconstruir, se apequenar da mesma maneira que você falou, Wilson, tornar-se pequeno dentro da multidão para que o que fosse projetado naquilo que ele fazia e a maneira que ele se comportasse evidenciasse o que era verdadeiramente para ser evidenciado, o próprio Cristo. Tanto que no final da sua jornada ele já diz que ninguém me moleste porque Cristo vive em mim. Agora é Cristo que está assumindo o papel da minha própria vida. E ele se apequenou, já não era o que era. Já não tinha fama, já não tinha o status que tinha, já não tinha posição. E escolheu não ter. Só que a gente quer fazer o caminho contrário, né? Nós queremos o mundo. Nós queremos o mundo e se Jesus puder ajudar eu a adquirir o mundo, está tudo certo. E nisso, o próprio conceito da religiosidade de muitas das religiões atuais parece que sai um pouco do trilho, porque elas prometem mundos e fundos, como se esse fosse o objetivo primordial da criatura que crê em Deus, a solução financeira de sua própria vida, a solução amorosa, quando a gente não faz um paralelo de comparar o que Cristo viveu. Então Deus é muito injusto, porque o Filho de Deus, ou chamado Filho de Deus, veio para cá e não tinha uma pedra para recostar a cabeça, e nós queremos ficar uma semana na igreja e já queremos que resolva tudo. E nisso é mais ou menos o paralelo que a gente acaba fugindo. Eu sei que eu fugi um pouquinho aqui do que nós estávamos falando, mas é para a gente se observar, né? E talvez a questão fundamental é olhar-se, né, Wilson? Pois é, Rogério. O objetivo desta edição do programa foi justamente esse. Foi justamente a gente olhar um pouco para nós mesmos, olhar o Espiritismo, olhar as outras religiões, olhar o nosso papel, a nossa responsabilidade, né, essa necessidade de preservação dessa simplicidade, né, isso que você acabou de dizer, essa manifestação de humildade necessária, essa vivência dos conhecimentos espíritas, que são os conhecimentos cristãos, que são os ensinamentos cristãos. Mas a gente procurou, fazendo isso, realmente fazendo uma observação crítica da realidade, porque às vezes é necessário, a gente tem que pontuar a existência das coisas para que nós possamos, a partir dessa pontuação, dessa observação, para que nós possamos nos organizar para dar os próximos passos, né? Em que direção eu sigo a partir daqui? Isso é muito importante. Agora, eu quero, para finalizar, falta um minuto para a gente acabar, Rogério. Eu quero aqui agradecer a você novamente. Eu sei de todo o seu empenho para que esteja aqui, por isso eu lhe agradeço profundamente. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que carinhosamente passaram por aqui, que deixaram o seu agradecimento. Tem muitas pessoas aqui que passaram, nem posso dizer o nome de todas, porque se eu deixar alguém para trás, eu vou me sentir muito mal depois. Eu quero expressar minha gratidão a vocês. Quero lembrar que nós estamos aqui por vocês. Quero agradecer também à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, essa entidade que recebeu, né, o programa Visão Espírita Edição de Piracicaba. Quero agradecer também à USE de Santa Bárbara do Oeste, que pelo patrocínio do programa Visão Espírita, a edição de domingo, né, patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste. Enfim, são muitos os irmãos e irmãs que nos ajudam para que nós estejamos aqui. A gente está aqui realmente por vocês e porque vocês nos dão essa condição. Por isso a gente cada vez mais busca estudar, né, Rogério, aprender um pouquinho mais para tentar compartilhar e também aprender com vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos, hoje é quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um final de semana de muita luz, de muita paz, que nós possamos aprender a olhar o mundo com bons olhos, né? Possamos educar os nossos sentidos, sobretudo que encontremos coragem necessária para colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que construamos a paz dentro de nós e que também cultivemos, né, essa paz ao nosso entorno, para que as pessoas que seguem junto conosco também possam se beneficiar da nossa transformação. Rogério, eu passo aqui as últimas palavras para você, e eu peço para você que você finalize com uma mensagem de ânimo para aqueles irmãos e irmãs que estão atravessando algum momento de sofrimento hoje. Nós vivemos um momento muito difícil na nossa sociedade, né? Aqueles irmãos que perderam alguém amado. Eu queria que você falasse ao coração dessas pessoas e que você falasse, né, como o Espiritismo pode auxiliar, que essa pessoa soubesse que ela não está sozinha de verdade, que ela está sendo amparada, tanto o ente dessa pessoa, aquele que está doente, ou que está sofrendo, ou aquele que se foi, seja lá por qual razão, quanto aqueles que ficaram aqui. Eu queria que você encerrasse então com essa mensagem e novamente eu quero lhe agradecer. Muito obrigado, meu amigo. Antes de mais nada, eu agradeço também a companhia do amigo Wilson, pessoal aqui que nos acompanhou até agora, nas reflexões, nas avaliações, não somente daquilo que discutíamos, mas também fazendo reflexões sobre aquilo que cada um de nós sente. E você que está aí, talvez com o coração apertado, avaliando sua própria vida, se questionando sobre a felicidade, ou quem sabe sobre a felicidade que ainda não chegou, tenha paciência e esperança, porque todos nós fomos feitos para continuar. A dificuldade é parte do nosso caminho, é parte da nossa estrada, é parte da nossa vida. E talvez apenas uma existência larga ou alguns anos das nossas vidas nos dirão o porquê de situações tão difíceis que cada um de nós está passando agora. Situações que podem ser de ordem financeira. Você que, de repente, tem contas a pagar, não sabe de onde sairá. Continue e tenha paciência. Trabalhe e permita-se confiar e entregar-se a Deus. Alguém também, talvez, esteja se questionando sobre alguém que partiu. Um amigo, um irmão, uma mãe, um pai. E a gente até se pergunta, por que foi tão cedo? Ou quem sabe, por que não nos levou? Mas a vida é esse processo eterno que nos leva, alguns de nós, a regressar antes de outros. Mas tenha fé, tenha coragem, porque todos se reencontrarão um dia. E se você tem aquela curiosidade de entender o que é o Espiritismo, frequente conosco. Não somente esses bate-papos, essas avaliações que nós fazemos por meio das reflexões que estamos aqui exteriorizando numa maneira bastante descontraída e bacana. Mas frequente também um centro espírita da sua preferência, pode ser perto da sua casa, pode ser aquele que você julgar melhor. Mas, se você tem vontade, continue. Tenha paciência e, principalmente, lembre-se que Deus sempre está esperando por você. Basta apenas aquele salto de confiança que nós necessitamos de dar nos seus braços, para que possamos compreender que, no final das contas, é muito bom viver. E assim, meus amigos, eu deixo também aqui já o meu beijo de despedida, já saudoso, e quem sabe, rogo a Jesus também, que numa próxima oportunidade, estejamos juntos para pensar, refletir e avaliar todos esses nossos sentimentos mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, paz e luz, e até a próxima.